existe um tipo de crente na igreja que não gosta de dizimar. Ele não prospera, só vive a reclamar. É o migrador, é o cortador, devorador, que em teus bens está. Meu irmão, preste atenção, saia dessa maldição, comece o dízimo pagar. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante em sua vida, dentro do teu lar, nada vai faltar, se teu dízimo pagar. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante em sua vida, dentro do teu lar, nada vai faltar, se teu dízimo pagar. Meu irmão, faça a experiência, comece o dízimo pagar. Você vai ver que na sua casa as coisas vão melhorar. As janelas do céu vão se abrir e as bênçãos vão chegar. O azeite não vai faltar, a farinha vai multiplicar e este demônio vai fugir. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante em sua vida, dentro do teu lar, nada vai faltar, se teu dízimo pagar. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante em sua vida, dentro do teu lar, nada vai faltar, se teu dízimo pagar. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante em sua vida, dentro do teu lar, nada vai faltar, se teu dízimo pagar. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante em sua vida, dentro do teu lar, nada vai faltar, se teu dízimo pagar.